Se 99 é o ano, DJ Alpista, então vamos que vamos. Ei. Minha palavra continua forte demais, então preste atenção, se liga como se faz. Radicalize totalmente, mude sua mente, pare e pense muito bem. Enxergue longe e bem mais além. Na vida muita treta pega a gente de repente. Temos que ter segurança e fé pra agir devidamente. Acreditar que alguém pode mudar a sua vida. E nos momentos difíceis encontrar uma saída, mas pra isso é preciso ter um compromisso. Acreditar na verdade, renascer em Cristo. Quantas vezes dele você já ouviu falar, mas nunca parou um minuto para pensar. Jesus pode mudar sua maneira de viver, de ser, compreender e obter a solução pra sua vida. Que quanto mais o tempo passa, parece estar perdida. Deixe que ele faça como um dia fez pra mim. Que ele te mude como um dia me mudou. Deixa que ele te ame, seu amor não terá fim. Que ele te salve como um dia me salvou. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Mas o que se comemora tanto no Natal? Será que só nesse dia lembramos que ele é real? Pense num presente que você daria. Sua alma, sua fé, sua vida, alegria. Não é muito, pra quem vai receber é muito mais. Vida abundante, humildade, fidelidade, amor, alegria, domínio, paz e eternidade. Falo de algo importante realmente, algo que pode mudar você completamente. Não olhe para trás, caminhe sempre em frente. A mensagem é forte, vai invadir sua mente. Busque então primeiro o poder de Deus. Se não quiser me ouvir, isto é problema seu. Mas se fizer dessa maneira apresentada, todas as coisas te serão acrescentadas. Sabe por quê? Então eu vou dizer: ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Tudo bem, falei tudo que eu quis. Espero que um dia você seja feliz. Mandei o meu recado pra você entender. É só você se ligar, só depende de você. Tudo que eu fiz foi te aproximar de alguém que um dia você já ouviu falar. A mensagem é muito clara, preste atenção. Entregue sua vida a ele de coração. No mais esteja certo, tudo ele fará. Ele te ama, nunca vai te abandonar. Tenha certeza que a fé no Salvador aumenta cada dia o nosso valor. Hoje entendo a razão da minha vida. Jesus Cristo é a única saída. Na minha caminhada sempre está comigo. Minha fortaleza, meu melhor amigo. Nunca me esqueceu, nem me desamparou. Tenho certeza que ele sempre me amou. É minha força, minha luz, divina inspiração. É o caminho, a verdade, a vida, a salvação. Com ele estou seguro, me sinto forte demais. Seu nome é Jesus, só nele encontro a paz. Só nele, só nele, só nele encontro a paz. Só nele, só nele, só nele encontro a paz. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma coisa vai mudar no seu coração. Ser ou não ser, ter ou não ter razão, alguma